convocamos. Nesse terreiro, olha o que eu trouxe pra tu. Jogo, candombe, candongue, tambor, maracatu, mundo é bom. Em setembro de 2010, a Rede Mocambos montou o Espaço de Cultura Digital do Gueto durante a Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém. A intervenção incluiu uma programação de atividades de formação e de produção multimídia. Um dos momentos interessantes dessa ação foi protagonizada pelo movimento hip-hop paraense, que conversou com o rapper Rapinhood durante a programação da Rádio Tucupi FM. Ouça a entrevista na íntegra. Pensa que não existe negro na Amazônia, existe muito negro, visto que as comunidades quilombolas da região norte, existem muitas comunidades quilombolas, como muitas comunidades indígenas. E quando a gente montou o MHF, era para trabalhar isso. E hoje, essa questão do meio ambiente, eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão do meio ambiente, porque a gente vê muita enchente em São Paulo, muita enchente no Nordeste, muita catástrofe acontecendo no Brasil, decorrente com a questão do meio ambiente. E muitos rappers hoje no Brasil, e até mesmo em Belém, não conseguem nem traduzir nas suas letras e nem fazer um pouco dessa discussão. Eu queria que tu trocasse uma ideia, não só contigo, como a galera que estivesse aqui, como é que te está vendo, como é que o hip-hop vê essa questão hoje no meio ambiente no Brasil. Porque visto que, quando a gente não consegue observar questões climáticas, isso vai trazer um problema para nós. Porque, por exemplo, Belém é rodeada pela Baía do Guajará. E muitas das periferias, elas são aqui na beira do rio. E que se um dia tiver uma grande enchente, infelizmente, vai morrer muita gente, porque as casas estão abaixo do nível do rio. E às vezes a gente está no hip hop, a gente fala sobre rap, canta, fala muito sobre a polícia, fala muito sobre os problemas. Às vezes as pessoas conseguem, até mesmo numa discussão, esquecer um pouco desse debate. Eu queria que tu falasse um pouco, até também a galera que está aqui, trocasse uma ideia dessa importância da questão do meio ambiente. Você vê, né, rapaz? Hoje em dia, uma das frases mais faladas por empresários, por empresas, diretores de empresas, são duas palavrinhas: responsabilidade social e responsabilidade socioambiental. Muito se fala disso hoje em dia. Só que falar é uma coisa, agir é outra. Vocês aqui, vocês têm um privilégio, né, de respirar esse ar maravilhoso e de estar aqui no foco da coisa. Vocês sabem, vocês devem saber de muito mais coisas que a gente nem tem acesso, de atrocidades e barbaridades que acontecem, acabando com a fauna e a flora amazônica, né, cara? E você vê, né, a importância da Amazônia, talvez o brasileiro não tenha a noção do quanto a Amazônia é importante para o mundo. Tanto é que os Estados Unidos querem ser dono da Amazônia. Eles invadiram o Iraque por causa do petróleo. Não duvide se eles invadirem aqui por causa da água e da Amazônia, e por causa que eles querem explorar tudo que tem aí nessas terras, fórmulas químicas vindas das árvores e tudo mais. Então, assim, se a gente não cuidar, se a gente não se cuidar, quem vai cuidar da gente? Ninguém vai cuidar. Ninguém pode amar nós mesmos mais do que nós mesmos. Então, a nossa cota é quem não se preocupa, que passe a se preocupar, né, cara? Eu acho que é mais um assunto para o hip-hop. Para vocês que moram aqui, então, pô, se eu morasse aqui, eu já tinha escrito essa letra, com certeza. Nas minhas músicas já houveram músicas que eu falei dessa questão, mas nunca fiz nada especial para isso. Mas está lançado o desafio. De repente a gente pode fazer até junto. Demorou, por que não? E agora, malandro, vem devagar. Pois o vento que vem tá lá, vem pra cá. Tenho toda a malandragem de Bezerra da Silva, nem o canto refinado de Paulinho da Viola. Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida, que quer se divertir, fazer um som e jogar bola. Rapinhood sou eu, sujeito homem. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Sou posse meio de Zulu, se ligar no som. Eu sou negrão, certo, sangue bom. Quando eu era garoto, jogava bola no campinho, dentro da escola, guerra de aviãozinho. Do outro lado do muro, a vida da rua, ninguém sabe. sabe de nada. Cada um na sua, malandro é malandro, mané, mané. O seu caminho quem faz é você. E baseado nesse pensamento trilhei meu caminho. Filosofia de vida, hip hop é o trilho. Curtir a vida, ser honesto, ter um proceder. Se Deus quis assim, assim que vai ser. Um neguinho magrelo com uma mancha no olho, um microfone na mão, a instruir o seu povo. Não pretendo parar, quero cumprir a missão, pois sou o criador, quem me deu esse dom, para levar a toda a gente mensagens positivas. Pode crer, rap em hood, voz ativa. Um peregrino pelas ruas, morros e favelas. Uma palavra amiga, animar a galera. Na subida do morro, lágrimas na estrada. Quem é de lá, sabe que é barra pesada. O Heliópolis, meu gueto, você pode crer. Muitos amigos tenho lá e sempre voltei. Esse é o meu jeito, não há como mudar. Pra sempre aquele neguinho da Vila Arapuá. Aí, eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, sou eu, sujeito ó. Rapping Hood, o vulgo, Júnior, o nome. Palhaçada é a miséria, muita gente morrendo de fome. Enquanto você consome, cadê a honra de um homem? Gente morrendo de fome, você nada faz. Aí, político incapaz. E esse meu sentimento compartilhado por todos, caiu na roda é bobo. E esse bobo é o povo, e o povo somos nós. Então irmãos, soltem a sua voz, pois demorou. Eu falo a verdade, essa é minha atitude. Não tô nem aí, rapping hood, sujeito homem. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Heliópolis, atitude, sujeito homem, rapping hood. Tenho certeza, não venha me corrigir com essa conversa que racismo não existe aqui. Pois todos nós sabemos quanto negro aqui sofreu. Sua história destruída e que não tem museu. E não venha me dizer que a culpa não é sua. Pois vemos todos os dias menores nas ruas, passando fome ao relento pra sobreviver. Filhos de Deus, irmão, como eu e você. Felicidade, alegria e muita liberdade. Saco de cola na mão é o dono da cidade. E o seu único destino é ir parar na Febem. Porque para o governo, o que é que tem? E a criança é estuprada, violentada, encontrada morta ao fim da madrugada. E não ache ruim o seu triste fim, pois isso é só o começo do que está por vir. Todos brigando por um simples prato de comida. E usa droga será a razão de sua vida. E se você critica a nossa mente Zulu, otário. Aproveitando, mandando um recado para os seus inimigos. Na paz e no perigo, Jesus está comigo. Essa é a mensagem que mando a você. Fique de olho no lance pra você não perder. Expresso meus ideais por toda a juventude. Negritude em plenitude, rapping hood. Sujeito homem. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, sujeito homem. É fácil me encontrar dando um rolê pela minha área. A camisa do Corinthians é minha cara. Conheço um 57, 12, 121. Mas meu artigo é o rap e esse é meu pai. Pum, preto de atitude, sempre na correria. Armado de rimas, assim é meu dia a dia. Correndo atrás da fita, sem atrasar ninguém. Fugindo dos atrasalados, que é o que mais tem. Nos meus 20 e poucos anos, já vi coisas demais. Agora eu corro atrás, busco a minha paz. A noite é uma criança e eu também tô na dança. Hip hop é minha cara desde minha infância. Estágio supervisionado no metrô São Bento. Bacharel formado, rapper autêntico. Lealdade, humildade e procedimento. Sou Gaviões a fiel, muito respeito. É rap em hood, bom na boca no trombone. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Sou eu. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com o microfone, é isso aí, bom. Não deixo pra depois o que quero falar. Assim sou eu, ninguém vai me calar. Pois isso é o rap, é coisa de atitude. Se lembre desse nome, porque o rap é Rapping Hood. É, né? Então, olha só, Rapping Hood. Eu sou o Guiné, sou do militante do SEDEMPA e faço parte da rede Mocambos com vários parceiros aí. A questão, a minha fala, é em cima sobre até o tema dessa feira, que é África, países africanos que falam língua portuguesa, ou que foram invadidos por portugueses, porque essa língua não é nossa. Só que nós reinventamos várias coisas, como sempre fazemos todos os dias. Mas a questão é, com relação ao hip-hop, discutindo nessa questão do recorte racial. Porque se tornar, às vezes, um movimento sociocultural e não tem o recorte com uma manifestação que é puramente preta e que, ao longo do tempo, a gente vai se perdendo essas essências e acaba perdendo essa identidade. Então, essa identidade ela tem que ser fortalecida para que a gente possa discutir vários outros elementos em relação à educação, à saúde, à apropriação tecnológica. Então, não é uma pergunta, né, mano? É só uma fala quase como desabafo, porque ao longo do tempo eu tenho percebido isso. Sou do movimento negro há muito tempo. E os irmãos têm colado. Só que muitos irmãos, como em outros movimentos, colam. Só que quando chega na hora de responder com a questão racial, porque na hora acaba sempre sobrando, mano, pro mais preto no bagulho. Quando a polícia enquadra, leva sempre esse mais preto. E a gente está aqui numa feira que tem um monte de gente olhando para a gente aqui e às vezes não estão sabendo nem o que está rolando, meu irmão. Não tá, nem estão sabendo o que está rolando. Então a gente precisa falar isso e os irmãos que são os negros e não negros, que estão somando no processo de luta, que colaboram também para que a gente modifique essa situação, vai ter que compreender o bagulho. Então vai entender que o rap, como o reggae, como outras vertentes nossas, veio como uma ferramenta de mudança, não apenas de ganhar só o pão. A militância, né? A militância. É isso aí. Bom, eu no meu rap, né, eu sempre tive essa temática. Eu amo falar desse assunto, né? Tocar nessa ferida. Eu acho salutar, eu acho que o Brasil, infelizmente, ele ainda é um país racista, mas depende de nós todos fazer um mundo melhor. A mudança ela não vai vir só de um lado. Toda mudança ela tem que acontecer em todas as camadas da sociedade para que ela seja uma mudança. Então, eu acredito que é um diálogo que tem que acontecer, é salutar, é importantíssimo estar falando desses assuntos. E antes, o hip-hop, ele mergulhou fundo nisso. Quando a gente se conheceu, como o Lamartine disse ali agora há pouco na palestra, né? No Fala Sério, que era o tempo do poder para o povo preto. E, infelizmente, tudo que cresce, às vezes, como eu falei, cresce, aparece e, às vezes, vem deformações. Só que eu não consigo ver o rap, o hip-hop, sem essa militância, sem essa temática, pelo menos o rap que eu faço. Eu posso, sim, fazer música falando de festa e fazer um videoclipe, passar na Multishow, na MTV, mas eu não posso fazer um disco totalmente assim. Não seria um disco do Rapping Hood se eu fizesse um disco só falando dessas temáticas. Eu acho que faz parte do meu trabalho falar da negritude, falar dos problemas sociais. E, pô, eu não sabia que a temática da feira era a África, estou sabendo agora. E eu espero que, assim, essa discussão, esse debate, que ele seja lançado para o povo que frequenta a feira. Você respeita e ama o seu irmão descendente de africano? Você que tem a pele um pouco mais escura, você se auto-identifica como um descendente de africanos? Então é bom o questionamento. Hoje em dia, num momento em que muito se fala sobre cotas nas faculdades, entre outros assuntos mais, eu acho que é importante sempre a autoestima, a afirmação do povo negro, a gente saber que a gente não deve nada para ninguém. A gente não é, não somos mais, mas também não somos menos, e a gente quer os direitos iguais. E eu acho que tem que partir de todos, tem que partir de nós e tem que partir de geral. Aí o mundo vai ser da hora. A hora que a gente conseguir essa compreensão, talvez seja o que Deus quis. o paraíso. Pode crer, 1999, alô, alô, KLJ no ar, a quadrilha vai rimar, Rap Hood, Eba no X do Grau, pode acreditar. Saiba você, no passado muito aqui aconteceu, os vivos contam a história que não ocorreu, mas a verdade eles querem ocultar. Rap Hood querem ocultar. Os avós contam coisas que você não acredita, não. E é por isso que eu toco em sua ferida. Você é negro e nunca vai mudar. Nunca vai mudar não, Evão, não. Pois a mãe negra amamentando a um bebê branco, embalando a noite com o seu triste canto, pensando em seu filho que foi vendido para outro lugar. Morre no tronco se um dia reclamar. E o maltrato que era dado a nossos ancestrais, o capilão o dia inteiro, a noite ao catraz, pensando assim numa forma da senzala fugir, retornar amanhã, fique nunca mais sair. E por isso acontece o que acontecer. Sou negro sim, sim. Preto até morrer. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Mas um dia tudo vai mudar. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Sou negro, deve muito batalhar. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Eba, não vamos chegar. Oxi. Entre trancos, barrancos, barracos, favelas, policiais, solavancos, vivo eu e o povo preto, descendentes atuais dos escravos de tempos atrás que só queriam pra nós, de hoje e outros mais que ainda estão por vir, ainda tentando fazer o preto existir e resistir. Aos agradecimentos dados pelo sistema branco, cupros, clãs, justiceiros, cocaína, crack, prosseguindo incessantemente ao ataque, direta e indiretamente através de um baque. Muito grande é o rancor, bem maior a dor. Eu garanto que não é este meu valor. Por favor, pare de ironizar o que eu tenho a falar e procure raciocinar. Pensar que ser preto brasileiro é o que há e é muita história pra se ignorar. Apesar do que aconteceu, acontece e acontecer. Eu, Eba, não sou preto até morrer. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Mas um dia tudo vai mudar. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Vai trabalhar e estudar. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Menino de vício, pior que vício, eu acredito. Um crucifixo, cabelo black, Jesus Cristo. Eu não desisto, por isso insisto, existir. Não estou só, não sou só, ó, X. Mais um guerreiro na rima, com autoestima. Pra vencer, convencer, jogar pra cima. Dá um tempo, na ziquezira, uma anistia. Enchi de orgulho minha família, que foi roubada e só. Sequestrada e só, aniquilada em tudo quanto foi quebrada e só. Posso agora, num dois do futebol, passar a bola. Investe em raiva, contar a verdadeira história. Reativar, mostrar qual é que é, qual que pum, qual que foi, pô. Qual é que pá, cor púrpura, amistade. Revolte-se, faço uma prece, vejo a lágrima desce. Meu coração aperta, sofro, mas aí eu tô no jogo. Pra vencer, reverter, R.A.P. Pra fuder, do X. Preto até morrer. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Vida de negro, vida de negro, vida de negro. Seja você mesmo, preto, seja você mesmo, guerreiro, seja você mesmo, preto, mano. Seja você mesmo, guerreiro, seja você mesmo, preto, mano. Seja você mesmo, guerreiro, seja você mesmo, preto, mano. Seja você mesmo, guerreiro, seja você mesmo, preto, mano. Seja você mesmo, guerreiro, seja você mesmo, preto, mano. Get. Então, eu sou a Preta Gil Nagô, sou de Teresina, Piauí, também faço parte do movimento hip hop, lá também é o MOB, e estou aqui também como Rede Mucambo. Eu queria fazer uma pergunta a você, mais do que eu, todos vocês, e vocês sabem que o movimento hip hop é muito machista e que a gente vem fazendo essa reeducação dentro do Nordeste e aqui no Norte. E aproveitando as falas do meu irmão Guiné, que temos que fazer esse recorte racial, no mesmo encalço também temos que fazer o recorte de gênero, né? Isso porque nós, mulheres, estamos nas construções. E eu gostaria de saber como é que anda esse processo, que é lentíssimo, para que a gente faça essa educação, né, de gênero, para que se trabalhe mais o artigo, um pouco mais do artigo A, mais do que o artigo O, não trabalhar só os caras, mas também falar nas minas. Então, eu gostaria de saber como é que é esse processo, como é que está o processo lá em São Paulo. Eu não vivo aqui, não circulo aqui, mas lá para nós essa barreira já foi quebrada há muito tempo. Tanto que tem um programa, tem, né? Ainda não acabou, ele acabou e voltou, né? Tem um programa que chama Manos e Minas, o programa não chama só Manos. E é só vocês observarem, um dos últimos grandes sucessos do cinema com temática hip hop foi um filme totalmente dedicado às minas do hip-hop, que foi As Antônio. E hoje, para nós lá, meu, o rap feminino é uma realidade. As minas estão a mil grau. No mesmo tempo que, infelizmente, a gente perdeu a Dinadi, vem chegando uma nova safra de mulheres rappers, fazendo muito barulho na pista. Negrali, Cindy, Kelina, Leila... A menina do Alcubo, a menina, tem muitas. Fora a velha escola, a Rubia, a Sherline. Tem muita gente. Hoje em dia, para nós lá, a gente não vê mais essa barreira. O rap feminino é uma realidade. Tanto é que, para você ter uma ideia, eu fui participar do evento de 100 anos do Corinthians, a minha convidada foi a Negrali. Poderia convidar qualquer rapper, mas a minha convidada foi a Negrali. Então, para mim, assim, eu não vejo mais essa barreira. E eu espero que aqui, no Nordeste, também essa barreira não exista. Eu, pelo menos, eu penso assim, uma festa só com homem ia ser muito chato, né? Não ia ter graça. E fora isso também, eu acho que assim, imagina você ouvir músicas só cantadas por homens. Também não seria legal. Eu acho assim, o que eu mais admiro assim, lá fora, a musicalidade dos caras, ter aquele momento, o cara rimou, aí vem a menina cantando. Pô, assim, musicalmente eu acho que tem que ter todas as vozes, as masculinas e as femininas. E a mulher... ela tem que ocupar o espaço dela, mulherada. Tem que invadir. Bate de frente com esses marmanjos aí, tio. Agora nós estamos num novo momento. Nós estamos num momento em que a mulher, praticamente, ela já está eleita a presidenta do país. A pesquisa está acusando que ela está com mais de 20% na frente. Então é um momento que... quem vai desacreditar ou falar mal de uma mulher? A mulher é presidenta do país. E hoje a mulherada pode tudo. A mulherada invadiu o mercado de trabalho. As mulheres têm poder para fazer qualquer coisa. É só elas quererem. E hip-hop elas vão fazer muito bem também. Você está curtindo... A Voz do Rap. Yeah. Se liga no som. É a voz do rap no seu dial. Esse é o Groove, rapaziada. A novíssima do Rappin' Hood. A todas as deusas do ébano, deusas da beleza, as nossas rainhas. Essas são as nossas mulheres pretas. Se liga aí. Essa vai dedicada a todas as mulheres pretas. especialmente a você, princesa. Ela é a princesa e eu o plebeu. Eu e ela, ela e eu. Ela é a princesa e eu o plebeu. Eu e ela, ela e eu. Olhe na capa da revista e ela não está lá. Secretária executiva raramente é. Papel principal de novela só se for em sonho, pois sempre ficou jogada em segundo plano. Sua pele escura espelha a consciência que a vida é dura para a mulher negra. Sociedade machista, o país racista. E ela colhe as migalhas do sistema fascista. E mesmo assim deixa fluir todo o seu perfume. Uma rosa negra, deusa da beleza, mulher de verdade, exemplo de luta. Com até mais dignidade, catálogo. Burra do campo da cidade, do larão das letras, já salve todas as mulheres pretas. A menina mulher da pele preta. Oh meu Deus, salve a mulher negra. Negra, oh, mulher preta, negra, brasileira, negra. Não admite ser subjugada, passada pra trás. Negra, oh, preta, negra, brasileira, negra. Existe direitos iguais. Certo, mano. Lava roupa todo dia, que agonia. Triste vida da Dona Maria. Acorda cedo, já vai pra batalha. Lava roupa pra madame que lhe paga. Como a escrava dos tempos do cativeiro. Reza pela família, luta por seu sustento. Discriminada é há muito tempo. Mantenha fé, mostra seu talento. Mulheres pretas, pra vocês essa canção. Meu carinho, minha consideração. Mama África é quem agradece. A mãe que pede pelo filho em suas preces. Negra mulher, tentada andar. Joia rara, felicidade é sua cara. Tem uma coisa que eu queria lhe dizer. Aí preta, Deus abençoe você. Negra mulher preta. Ser subjugada, passada pra trás. Existe direitos iguais, certo, mano? Mas tudo bem que eu sou mulher, mas pode vir quem quiser. Não pago comédia, nem pago de mané. Já falei que sou mulher, guerreira de axé. Sem pose de bandida, Lady Cris, budista. Eu tô fazendo a minha parte nessa vida. Eu tô querendo encontrar uma saída. Muitas vezes já estive assim. Não sei, sei lá, perdida. Agora que vou fazer na minha rima com a força de Deus e de todos os meus. Eu tô aqui pra muitos, quem diria? Mulheres pretas, é a minha sina. As pretas têm sucesso, eu quero o meu progresso. É toda mulherada armando uma fila de nós. Na rampa de acesso, metro por metro. Não pense em me provocar, podemos brigar. Tem uma força de ala, as guerreiras de sapá. Pretas, negras, brasileiras. Seu sorriso puro as faz verdadeiras. Trabalhadeira, mulher que mais serviu na casa de senhorzinho nos quilombos do Brasil. Negras pretas, negras pretas. Não admite ser subjugada, passada pra trás. Negras pretas. Certo, mano? A todas as mulheres pretas, meu respeito, meu carinho, minha consideração. Que Deus nos dê a bênção, muita paz, muita força, muita felicidade. Seja no campo ou na cidade, que Deus ilumine vossas caminhadas. Que Deus lhes dê as vitórias desejadas. A todas as mulheres pretas, que o sorriso esteja em seu amanhã. Pois Dandara vive em sua luta. Certo, irmãs? Paz. Aqui Marcos Ninja, um dos representantes do movimento hip hop organizado Pará e também atual membro da Zulu Nation Brasil, né? E queria perguntar para você, nós tivemos em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro esse final de semana. E a gente quer falar sobre segurança, segurança pública, sobre violência aqui. Como é que chega, através da TV, da mídia, essa coisa do Pará, que o Pará tem essa coisa de crueldade, criminalidade com a juventude, que tem todo esse ato aí de crianças e adolescentes sendo, muitas das vezes, tirando a sua infância, sendo deturpada por esses, assim, malfeitores que vêm a fazer ter um tipo de trabalho escravo, ter um tipo, assim, de compra, como se fosse, né? De manter algum tipo de relação com uma criança, ou seja, os pedófilos. Como é que chega lá essa história de Belém do Pará para vocês que moram lá para aquele lado? Porque, assim, a pessoa me perguntou tudo isso, mas eu disse, olha, existe uma outra vivência lá, existe uma outra situação, uma outra realidade que o movimento hip-hop faz, são resultados de oficinas dentro da FUNCAP, com os meninos presos, dentro dos bairros, né? A galera que um tempo pinchava, agora faz grafite, uma galera que gostava de curtir um som, agora virou DJ, uma galera que gostava de música, começou a rimar, uma galera que se expressava de alguma forma e começou a dançar, outra galera também que perguntou como se fazia e como se elabora um projeto social, ele encontrou tudo isso, e a parte do conhecimento, e também tem uma outra galera entrando no software livre também aqui em Belém, quer dizer, essa parte a mídia não fala lá em São Paulo, né? Que muito assim seria interessante até, porque o Prêmio Cultura Hip Hop veio para dar toda uma chacoalhada no pessoal que existe no Brasil, ou seja, para fazer como se fosse um censo. E a gente queria saber o que vocês acham dessas estatísticas do Índice de Desenvolvimento Humano, porque uma organização social de interesse público como o Hip Hop, ela é muito importante dentro da periferia. E para nós, a gente sempre vai estar continuando lutando para que a gente venha a ofuscar, apagar essa coisa de tirar a criminalidade em primeiro lugar e mostrar que aqui em Belém do Pará tem jovens, homens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, idosos, pessoas de bem, que não é só o que a mídia prega, mas assim, tem que ver onde a gente mora e o que está sendo mudado. Anteriormente, o pessoal do PRONAS, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, veio para o território de paz no Guamá. Então, tivemos presente, fizemos o curso com o pessoal de Brasília e acontece que hoje em dia a gente se transformou na agente social. E a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos tem uns projetos chamados Protejo, que a gente vai sair de bairro em bairro, são 5 bairros de Belém do Pará que foram escolhidos como de zona vermelha, para a gente vir justamente tirar esse foco da marginalidade e diminuir a violência com a cultura de hip-hop, como ela deve ser feita, com cidadania e com direitos humanos. Eu acredito assim, infelizmente a mídia, ela gosta de explorar o que vende, o que dá ibope, o que dá audiência. E parece-me que as coisas certas, elas não dão audiência, elas não dão ibope. Então, vamos falar sempre das coisas ruins que acontecem. Uma vez, o Júnior, do Afro-Reg, que é um parceirão, que faz um trabalho maravilhoso lá no Rio, né? Todo mundo conhece o Afro-Reg, trabalho lá em Vigário, entre outras comunidades, ele me disse o seguinte, Rudy, né, a gente tinha que se multiplicar por 100, porque, pô, meu, sacanagem, cara, nós vamos ali, faz um trampo bonito, para nós a gente conseguir uma matéria, cara, é um trampo, cara, pô, meu, aí, os caras se matou no bar ali, passa no Jornal Nacional, passa em todos os lugares do Brasil, cara, então, infelizmente, nosso país é isso, é uma banalização do crime, uma venda da divulgação do crime, né, cara? E as coisas boas não têm, de repente, essa visibilidade. Mas o que resta para nós? Trabalhar, continuar trabalhando. Vocês estão no caminho certo. E é o trabalho de formiga. Eu aprendi assim, nas minhas andanças, dentro da mesma temática lá em Sampa, que se a gente salvar um, puta, a gente, com Deus a gente já ganhou um baita ponto, mas um só não dá, a gente quer salvar muito mais que um. Então a nossa cota é correr, batalhar, lutar e procurar sempre documentar o que a gente faz. É por isso que é onde eu digo que essa foi uma discussão antiga do rap, do hip-hop, se o rap ia para a TV ou não. E esse é o meu questionamento. Para fazer pataquada, para dançar na banheira do Gugu, eu não acho legal o hip-hop estar. Mas mostrando esse tipo de trabalhos, mostrando a nossa luta, eu acho que essa é a nossa cara. Até porque facilita bastante. De repente, o dono de uma empresa te viu ali. Pô, estou aqui na região do projeto, nem sabia, vou dar uma colaborada. Eu tenho um dinheiro que eu gasto aí, ó, todo ano aí com imposto. De repente, é uma lei Rouanet que eu posso ajudar, tal projeto. Então, eu acho que a gente tem que buscar todos os meios para divulgar esses projetos, para que o pessoal saiba o que acontece, porque muitas vezes nosso povo nem sabe que o projeto está acontecendo, e arrumar meios também de mostrar o que a gente está fazendo, porque o político, de 4 em 4 anos, ele aparece e ele fala, eu fiz essa obra. Então, quando a gente faz, a gente tem que mostrar também. Essa é pra você que canta rap, presta atenção. Acha que é só falar gíria e palavrão. Chegou agora e diz que é miliano da função. Diz não tem nada a ver sambar com rap, sou negão. Vou te dizer, e você pode crer, que sem humildade você vai se fuder. Aí se você é do crime ou não, me interessa. Minha cara é rima, Jão, tô fora dessa, respeito. Mano, sangue bom daquele jeito. Salve pros guerreiros, parceiro de conceito, tamo junto. Nosso hip hop ganha o mundo. E se a guerra é entre a gente, nós estamos sempre duro. Eu vi, porra que o sucesso vem aí. Por causa de dinheiros, mano, vai se destruir. Orei, paz a todos, só Jesus é rei. O rap é minha vida e meu samba é de lei, eu sei. Aí, rap é som da paz que prega união, mas uma estrela da constelação. Meu compromisso eu sei não é em vão, então se liga, Jão, se liga, Jão. Aí, rap é som da paz que prega união, mas uma estrela da constelação. Meu compromisso eu sei não é em vão, então se liga, Jão, se liga. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Salve Jorge Aragão. Ganhei minha fama de bamba nos sambas e roda. E é isso que incomoda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Morou, ligou, aí é quente. Faço hip hop consciente. Aqui é posse mente, rap linha de frente, nem dente. Cê agora já foi enquadrado. Som bate pesado, todos irmãos pro alto. Periferia, rap noite e dia. Os malucos correria, tudo na sintonia. Todas quebradas, salve rapaziada. Avisa os maloqueiros, a fita já tá dominada. Rap é som da paz que prega união. Mais uma estrela da constelação. Meu compromisso eu sei não é em vão. Então se liga, Jão, se liga, Jão. Aí, rap é som da paz que prega união. Mais uma estrela da constelação. Meu compromisso eu sei não é em vão. Então se liga, Jão, se liga. Acorda pra vida. Então, como é uma coisa que eu estou vivenciando cada vez mais de próximo, essa realidade dos adolescentes, eu tenho a grande felicidade de hoje, assim, na caminhada que eu fiz da minha educação, hoje poder, com a educação, dar essa retribuição para essa realidade, né? Isso. E poder minimamente... fazer com que eles pensem que há uma possibilidade pela educação, né? E que não é para todos, mas que a gente tem lutado aí para que seja para todos. Tem algumas coisas assim que eu acho que a gente precisa... Eu acho que pessoas como eu, Lamartine, Michel, que sempre tiveram essa preocupação com o lado da militância também, que já está há um tempo nessa caminhada, mesmo que tenha família hoje para cuidar, mesmo que tenha todas, todas essas situações que fazem a gente pensar também na nossa carreira artística, na coisa da, né, mais um pouco mercadológica, mas a gente não consegue. Às vezes a gente faz umas loucuras, que nem pedir a conta da TV Cultura. Não é do nosso jeito, estou saindo fora. Então essa é a militância, né? Paga um preço pela militância. Pois é, aí é que eu estou querendo chegar nessa questão. Eu acho que em todo o Brasil, mas Belém, que é de onde eu posso falar, o crime seduziu os jovens. Isso é uma realidade. Você abre a página policial, você não encontra ninguém com 30 anos lá na página policial. É 16, é 17, é 18, 19. Então, infelizmente, a cadeia está enchendo de jovens, é verdade. Agora, só que tem uma coisa. A gente precisa... Isso eu sei que já houve uma discussão em São Paulo, e eu não sei há quantas anos isso, mas, por exemplo... Na época que eu era adolescente, existia a cultura da gangue aqui nessa cidade. Então, era gangue de pichadores. Né? A gente se degladiava por causa de território, não podia ir para o território do outro e tal, papapá, toda essa história. Só muda os atores, né? Mas o enredo sempre é o mesmo. Era uma coisa de cultura da gangue. Tipo, eu tinha estudo, tinha família estruturada, mas como era do bairro, da comunidade, fazia parte. Tinha que fazer parte, porque ou eu não ia ter proteção, ou eu ia ser zoado pelos caras que eram. Então o cara pá entrava. Só que naquela época era briga no máximo, pichação, tá? Na mão. Rolava umas mortes, que rola um negócio de um terçado aqui de vez em quando, uma estacada. Mas hoje existe uma cultura do 5-7, rapaz. Eu tenho muitos adolescentes dentro das unidades que não tem família desestruturada. Pela emoção. Pela coisa do hino que virou a música, do cara não entender até o final a música, tá ligado? Não entender que o personagem morre no final. Que morre no final, que é o que exatamente eu falo pra ele sempre. E criou essa cultura, que de certa forma não é que seja a responsa nossa, mas que a gente tem que ajudar a desconstruir essa cultura. Quando eu escrevi a música Ex-157, que eu toco pra era eles, nisso, né? Era nisso que eu pensava. Então, tem isso. Agora também tem uma coisa que tem a ver com esse debate que o Lamartine fez lá sobre a questão do governo. Eu acho assim. Eu não acho que o hip hop tenha que cobrar do governo para fazer também, não só isso. Não só isso. Para cobrar para fazer um show, porque é bom, porque a gente vai ganhar um cachê, vai aparecer, pá. Fazer uma apresentação. A gente tem que cobrar que a coisa ande do jeito que tem que andar. Tipo, lá na FUNCAP, tem um monte de assistente social lá, de técnico, que acha que transformar a realidade do menino é ficar fazendo carinho, é ficar falando, tá ligado com ele? Nem sempre, entendeu? E, às vezes, eles não compreendem o poder que o hip-hop tem exatamente nesse processo. Não só de dar uma oficina pro menino, mas chegar e sentar numa reunião técnica e dizer, ó... O atendimento não está sendo da melhor forma possível. Está entendendo? Eu tive que, por exemplo, eu fiz um trabalho com um aluno meu que eu coloquei uma música no celular. O monitor entrou na sala, tomou meu celular, levou para o pedagógico, tirou o menino da aula. O menino não tinha nada a ver, teve 20 minutos de aula, deixou de ter aula porque o monitor achava que eu estava dando o celular para ele ligar. Entendeu? Então, eu acho que o hip-hop, para além de estar na Secretaria da Cultura impregnando para conseguir uma apresentação, alguma coisa desse tipo, tem que estar discutindo de que forma as políticas para a juventude, para a população negra. Você tocou num ponto bom. Eu estou vivendo um momento em que minha madrinha, a tia Leci Brandão, ela tomou a atitude de ser candidata por São Paulo a deputada estadual. Eu, conhecendo Leci Brandão como conheço, já sei que ela vai arrumar confusão de montão lá. Vai arrumar inimiga até umas horas. O que ela pensa, ela fala. E eu estou chegando à conclusão de que nós, membros do hip-hop, chegou o nosso momento também. É exercício da cidadania, cara. Se você tiver que entrar, você vai entrar. Se o Lamar tiver que entrar, vai entrar. Não dá mais para a gente se render. Foi que nem na TV. Enquanto a gente não tiver poder, autonomia e liberdade para fazer do nosso jeito, enquanto a gente não for o protagonista, como você cobrou lá na palestra, não vai dar. A gente não vamos conseguir. A gente vai ter que explicar para muita gente o que é hip hop, o que deixa de ser, e eles não vão entender. Enquanto não houverem pessoas lá como nós, que viveram e que na pele e que entendem e sabem o que estão dizendo, vai ficar difícil. Não adianta só a gente discutir. Chegou a hora da gente exercer, fazer política, fazer cidadania. Chegou a hora de bater de frente com os caras lá no campo deles, mano. O campo deles é lá, o campo dos 400 picaretas é lá em Brasília. Nós vamos montar um time para ir lá jogar contra eles, mano. Nós vamos ser vereador, vamos ser deputado, vamos ser senador. Demorou. O hip hop também tem que fazer parte dessa mudança. Hoje eu vejo o aliado G da Nação Hip Hop, do Face da Morte, se candidatando. Oi? Nelson Triunfo também tentou. E eu acho que está na hora. O Bill já tentou montar um partido. E eu acho que está na hora, hein? Está na hora do hip hop pensar politicamente. Nós nunca vamos ser nada, nunca vamos ter respeito, nunca vamos incomodar de verdade. Enquanto você não estiver lá, tudo bem. Sudo o governador é Armani, você vai estar com um do alfaiate eterno do mesmo jeito, cara. Mas enquanto a gente não estiver lá de igual com os caras, não vai dar. Eles vão ser a minoria que manda para sempre e nós vamos ser a maioria que serve para sempre. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Aí, irmão, se liga, João, presta atenção, tenho um dom. Eu sei qual é, vivi e convivi na função. Há mil anos desde moleque, andando na rua, chamado de pivete. Moleque novo, achava mó mamão. Ganhar a vida com uma arma na mão. Mas parei, cresci, sofri e aprendi. É, tô ligado, não é por aí. Pois hoje ando sossegado, tô fora da cena. Não vou virar notícia do comédia do Datena. Sou filho mais velho, tenho que dar exemplo. Meu irmão mais novo se pá tá no movimento. Se espelhando, me observando. Não posso decepcionar o meu humano. Minha mãe ainda precisa de mim. Trabalhou muito pra criar esse neguinho. É, eu fico olhando meu moleque crescer. Deus me livre, meu menino se envolver. Pode crer, agora minha caminhada é outra. Sem essas e ficar o dia inteiro na boca. Não marco touca, pois o bicho tá pegando. Tem uns papa Mike que só fica me fitando. Tudo pensando que eu vou voltar pro crime. Mas graças a Deus eu tô legal, prossigo firme. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Vai vendo, tá assim. Se liga, rapaz, vacilou no pai. Pum, já era, que jaz na cadeia. Bati de frente com o inimigo. E pra não morrer, eu tive de tomar partido. Cresceu o zóio, parceiro de miliano. E pra me matar, já tinha até bolado um plano. Mas tô ligeiro, ó, traíra já é mato. Os mano gastaram tudo, agora quer comer meu prato. No último assalto, já disse que parei. Minha cota já subiu, já tirei, mal perrei. Eu quero tirar meus dias agora em liberdade. Refazer tudo antes que seja tarde. Sustentar minha família, criar o meu filho. De cabeça erguida, sem sair do trilho. Já foram anos nessa, agora quero outra vida. Na cela trancada, encontrei a saída. Vou procurar trampo, fazer minha cara. É nós na corrida, o tempo não para. Preciso comprar fralda e leite pro moleque. A nega já ligou, comprar mistura, não se esquece. Na fé, na luta pra vencer pelo amor. Tô sossegado, não sou mais o vapor. Demorou, mas me aposentei. Não furtarás, irmão, é mandamento do rei. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime, você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime, você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Aí ladrão, cê foi sangue bom naquela fita da fuca. Valeu, irmão, pois aqui no Brasil é a lei do cão. Ladrão rouba ladrão, tem um voto de perdão, né não? Com uma caneta de terno e gravata. Diz rouba, mas faz e não pega nada. Enquanto isso, o povo se matando, um some passando e a elite pouco se lixando. Deus salve os mano que tão na correria, tudo pai de família, que tão no corre todo dia. Já foi minha vida, hoje tô sossegado. Não quero ir pra cadeia sem ver meu filho criado. É coisa do passado, não quero nem lembrar os dias que tirei no maldito lugar. Vida bandida, Jão, é, tá embaçado. Prefiro um peão com minha preta do lado. Aos aliados, eu deixo meu respeito, pois eu sou sujeito, homem de conceito. Daquele jeito, enfrentar o preconceito de quem não acredita que se muda um detento. Na fé, irmão, beijão no coração. Que Deus lhe dê saúde e disposição. Deu minha hora, tô saindo fora. Os playboys se apavoram, a sociedade ignora. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime, você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Na vida não se pode vacilar. Sair do crime, você pode acreditar. Porque eu tô nessa desde pivete. Graças a Deus, eis o 5-7. Estamos aqui no debate com Rap Onde e um papo com o movimento hip hop do Pará, Rádio Tucupi no ar. A gente vai para as três últimas perguntas, porque o irmão tem uns compromissos aí para cumprir. A gente faz com o João Binho, depois o Ed, depois o Michel. Aí espera fazer as três perguntas de uma vez, aí responde. Tranquilo. E a gente depois também no final bater uma foto todo mundo junto para registrar aí para a TV Tucupi, Rádio Tucupi, beleza? Vamos lá. Boa tarde, Rap Rude. Boa tarde. Prazer muito grande ter você aqui conosco. Prazer, nossa, espero voltar mais vezes aí, a gente poder estar lado a lado, caminhar nas ruas de Belém, aí conhecer as comunidades, a rapaziada. Verdade. É, o açaí. Vamos que vamos. Sou MC, eu tenho um grupo aqui em Belém, Revolução do Norte. Representa a periferia com os manos aqui, que todo mundo é conhecido. Gostaria de saber um pouco do seu trabalho, como é que está a continuidade do seu trabalho, tem coisas boas aí para vir, se você está escondendo alguma coisa que futuramente, claro que vai estar aí no mercado, aí fazendo sucesso. Gostaria de saber um pouco do seu trabalho. Bom, na verdade agora eu estou há 5 anos sem lançar nada novo no mercado, né? Então estou sendo bastante cobrado, né? E não foi porque eu quis, eu não me preparei para ficar 5 anos sem lançar nada. Acabou acontecendo, foi uma circunstância da minha vida que acabou acontecendo isso, mas agora, assim, final de ano, vem chegando aí Sujeito Homem 3, o DVD, CD e DVD ao vivo. Vem algumas músicas inéditas, também gravadas dentro de estúdio, videoclipes novos e todos os videoclipes que eu fiz na minha carreira. E eu não vou negar, eu estou preparando para o ano que vem um CD novo. Depois de praticamente 5 anos, deu tempo de escrever bastante coisa. Agora eu já posso falar desse CD. É um CD duplo do Rapping Hood inédito para o ano que vem, que eu estou preparando assim com o maior carinho. O DVD é um resumo, né, da minha caminhada até aqui. É um material que eu comprei da gravadora Trama. E agora a Raízes Discos, que é meu próprio selo, vai pôr nas ruas. E é um resumo da minha caminhada. Tem os making-offs das gravações do Sujeito Homem e Sujeito Homem 2. Tem todos os videoclipes que eu já gravei até hoje. Tem 4 shows. O melhor desses 4 shows foram shows feitos todos em São Paulo. No Via Funchal, Casa das Caldeiras, Itaú Cultural e Clube da Ford. E eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Eu estou no estúdio, nesse exato momento, eu estou no estúdio Mosh, lá finalizando esse trabalho. E ano que vem esse CD de netas, o CD duplo do Rapping Hood, esperem. Posso falar também o nome do CD. O nome do CD vai ser Samba Rap do Bom. E eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Espero isso, né? Que todos gostem o tanto que eu estou gostando de fazer, que todos gostem de escutar. E estou me preparando também para uma nova investida, né? Na TV. Estamos preparando um pilotão aí. Vem aí um novo programa. É, agora com o aprendizado que a gente teve na TV Cultura. Hoje em dia eu posso dizer que sou um profissional do ramo da TV. Mas eu aprendi uma coisa. Que sem autonomia, qualquer ideologia é vã. Então eu agora estou tomando cuidado para entrar no ar com uma autonomia, para que a gente possa divulgar a nossa cultura do jeito que ela é, sem maquiagem. É isso. Massa. Boa tarde. Ed Cospitita Crio. O hip-hop, a gente acaba sabendo que essa questão de mídia, a gente sempre trabalhou de maneira independente, né? O hip-hop sempre se manteve, agora com a utilização da internet, mais do que nunca. Então, a gente sempre está registrando nossos eventos, né? Gravando mesmo de maneira precária, entendeu? Aqui em Belém a gente está ainda numa deficiência de agora, com muito boas produções. Eu acho que vamos ver se a gente faz um corre ainda para conseguir que tu leve o material. Estamos tentando agilizar isso aí. Então, assim, o hip hop sempre teve essa questão, né, de ser independente e levar os troncos e barrancos, mesmo o trabalho de formiga, como tu tivesse colocado agora há pouco. Então a gente acaba sabendo que essa preocupação de chegar na TV, entendeu, de tá na mídia, a gente acaba sabendo que é uma parada bem, bem até sinistra, né? A galera fica até intimidado até. A gente acaba sabendo que vai ser manipulado, que vão acontecer, né, produções e produções, vão ter sempre alguém dirigindo, né? Acho que para isso existe o diretor. Uma parada muito sinistra mesmo. E nos próprios projetos a gente acaba não tendo autonomia, como o Biel falou. Uma questão simples de estar tocando um som para um cara, entendeu? Que está ali naquela situação, né? Sei lá, a situação que o maluco se encontrou para ir pro crime, né? O hip hop tem feito esse resgate. Eu nunca trabalhei com a galera que tá nessa situação, mas eu trabalho nas escolas públicas, eu sei da realidade do moleque, entendeu? Eu sei que às vezes a bolsa que a gente recebe, a ajuda de custo, ela é muito pouca, e a gente acaba sendo reconhecido. É uma parada bacana, mas ainda não é o que a gente quer, entendeu? Por exemplo, um aluno meu, que faz contra horário, né, estuda no período da manhã. Se ele for fazer a oficina de grafite, ele tem que vir à tarde, ou então ficar na escola. A escola tem que se disponibilizar uma merenda, um almoço, alguma coisa para que o moleque fique. Então, eu já fui questionado numa situação agora bem parecida, de um moleque não poder usar um boné, né? Na oficina, a gente questiona às vezes um pouco a bermuda, mas a questão é o boné. E a diretora do colégio onde eu leciono chegou comigo esses dias e pediu que eu chamasse a atenção dos moleques, porque os moleques estavam usando o boné. E eu disse para ela: diretora, eu já pedi para eles que quando eles chegassem no portão da escola e fossem passar pela frente da secretaria, que eles tirassem o boné. Mas que quando eles chegassem dentro da minha sala, que é ali onde o espaço que é bem democrático, que ele poderia usar o boné. E ela me olhou e falou: não, então se é assim, sem problema. E eu estou trabalhando isso com a molecada. Ela falou: quando tu passar na frente da sala da diretora, tira, velho. Desliga o teu celular. Tá essa questão agora do tocando rap, né? Muito rap, a gente acaba sabendo que Belém foi. A gente sofreu uma demanda estranha falando de som agora, porque a gente ainda tá muito. Aqui o rap que toca é aquela questão bandidagem mesmo. A gente sabe que tem grupos que priorizam fazer o som marginalizado, né? A gente falou tanto de marginalização agora há pouco, e a gente acaba sabendo que aqui o que impera é o brega, né? As aparelhagens de brega, já ouvi se falar desse movimento. Então, a gente é penalizado pelos DJs que promovem essa avalanche de sons horríveis. E pra mim é down pra caramba escutar um som. Eu já escutei, quem não escutou, né, lá, Facção Central, enfim, e vários grupos aí que fazem essa apologia ao crime, eu acho que é bem por aí. E a gente acaba sabendo que os sons mesmo que a gente quer ouvir, que é um som que eu tento conhecer meu filho agora há pouco, gosto de sentar com ele e botar um som massa pra ele ouvir, entendeu? Eu já tive o prazer de ouvir essa mulher cantando, né? É muito massa ver as mulheres do rap cantando, entendeu? E aqui em Belém a gente sofre essa questão, que os caras jogam à torta e à direita aí sons que a gente acaba sabendo que não valoriza a quebrada, entendeu? Os grupos de rap de Belém ainda estão muito apagados. Se tu for fazer um som e levar pra um cara desse tocar, o cara nunca vai tocar. Entendeu? Ele acaba sabendo que o que ele quer tocar é aquilo mesmo ali. Então veio essa avalanche de sons down mesmo, tristão, e aí a gente fica nessa aqui. Quando a gente fala em rap, quando a gente fala em hip hop, a gente sempre vai ser marginalizado. A gente tá sabendo que aqui, porra, tem pais de família que vivem do hip hop, são arte educadores, B.O., Michel, a galera que tá nas oficinas aqui no dia a dia, sabe que é muito complicado isso aí. E a gente ainda acaba sendo taxado, entendeu? Porque só tá sendo penalizado por alguns DJs irresponsáveis, que é um cara que não quer ter trabalho, não quer fazer uma pesquisa. Hoje é tão simples você sentar na frente do computador hoje, fazer uma pesquisa, buscar os sons de rap mesmo, buscar o bagulho bom, entendeu? E os caras não querem ter trabalho, pegaram esses sons aí que estouraram e lançaram. E a gente acaba sendo muito prejudicado por causa disso aí, responsabilidade de alguns DJs, produtoras, enfim. É um divisor de águas, né? Infelizmente, é aquela unidade que a gente sonhou quando a gente começou, né, Lamartine? Todos em prol de uma mesma causa, ela não aconteceu. O hip hop, ele não é diferente de nenhum outro movimento. Com a Tropicália foi igual, não é exclusivo nosso. Eu acredito que vocês estão no caminho certo. Indo por vocês, vocês já têm um timinho de vocês, um time do bem. E segue assim, e procurar os espaços. Buscar o programa de rádio, o programa de internet, o programa de TV, por que não? Do hip hop, do hip hop de Belém. Eu acho que vocês têm condições de fazer isso. E vai partir de vocês, cara. Essa vitória só virá se vocês ganharem em campo. É igual a gente lá, é tudo muito misturado, ideias desencontradas. Enquanto um está falando, vamos estudar, vamos trabalhar, o outro está falando, não, vamos lá tomar dos caras, que os caras sacanearam nós. Então, tem que se tomar cuidado, né, com o que fala. Hoje em dia, a juventude, os jovens, escutam. Eu não posso incitar um garoto da minha periferia, um dos meus manos, uma garota, uma das minhas minas, minhas parceiras, a entrar pro crime, achar que é certo pegar uma arma e pôr na cabeça de alguém. Isso não é o objetivo do hip hop, nunca foi. E eu acredito que a gente pode vencer sim, sem armas, sem drogas, eu acredito também. A luta é árdua. Muitos de nós irão cair. Mas eu acredito no sonho de Martin Luther King, na não violência e na nossa vitória. Eu acredito. A vitória de pessoas como Barack Obama hoje, como presidente dos Estados Unidos, nos mostra isso. E eu acredito que a gente ainda vai ver um presidente negrão aqui no nosso país que conheça a nossa realidade. Mas para isso, a gente vai ter que lutar, porque o exército deles é muito mais forte que o nosso. A gente vai ter que batalhar. Pois isso aqui é Rapping Hood. O som que eu vi não vem piranga. Corre pra comprar o CD, eu tô na banca, pilantas. Tentaram acabar comigo, mas renasci, tô aqui. Na paz de Jesus Cristo, a verdade. O mundo não é como eu sonhava, minha honestidade aqui não vale nada. Acorda pra luta, é a guerra lá fora. Os filha da puta nas ruas tá foda. Tudo por dinheiro, muita pilantragem. Irmão mata irmão, tremenda trairagem. Covardes, Zé Povinho tá de chapéu. Indo pra igreja rezar, pedir milagre aos céus. O fim está perto, eu sei, infelizmente. Estava escrito, a chapa tá quente, inteligente. Ter fé em Deus, acreditar no manual prático das ruas, o guia, a Bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a Bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a Bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a Bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, Deus criou o mundo em apenas 7 dias. Paz e harmonia, só alegria. Fez o homem sua imagem e semelhança. Ele caiu na dança junto com Eva. No paraíso tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que se destruíram. E a partir daí só problema. A terra, uma pena, estava em guerra. Teve início assim uma luta. O bem e o mal, tremenda disputa. Escolhi meu lado no combate contra o inimigo, eu fui pro debate. Vem comigo assim que se faz, uma causa nobre, lutar pela paz. Na pregação, o rap é a cartilha, o manual prático das ruas, o guia, a Bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a Bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a bíblia. Rap é compromisso, não é viagem. O manual prático das ruas, o guia, a bíblia. Beleza, então eu vou encerrar, né, as perguntas. Primeiro eu queria só dizer, Repito, o seguinte: tem muita gente vendo a gente falar, né, velho? Aqui nem sabe nem quem a gente é e tal, o que que tu faz. Esses são os membros do hip hop de Belém. Mas só os rapping hoods daqui. Pois é, mas só com um bagulho que é muito massa. Amanhã eu e o Lamartine vamos estar viajando pro Rio para participar do encontro lá no Rio. Graças a Deus, a evolução do hip hop de Belém, ela cresceu tanto da linha militante. Porque se você for dar um rolê comigo em Manaus, em Boa Vista, em Macapá, no Nordeste, todo mundo sabe que Belém existe movimento hip hop militante, saca? Esse reclamou do Ed e de que outras falaram sobre os aparelhagem aqui em Belém, velho. Eu acho que nós temos que chegar com os caras, saca? O Super Pop, o Príncipe Negro, ele toca Racionais. Às vezes ele toca o Dexter. Os caras aqui de Belém pensam que o som do Dexter é do Brau, velho. Tem muita gente que curte o Dexter e não sabe o que é o Dexter, que ele nem tá, já tá na rua. Não e sabe isso, que ele tá na isso rua. É ruim. E a gente, experiência dele vou, no vou, crime... Vou dar um outro exemplo. Há 10 anos atrás, quando a gente fazia um evento, aqui em Belém era uma correria, saca? Hoje a gente já tem, a NRB vai fazer 15 anos, a gente já tá ficando velho, a gente já... Experiente. Tem nossa família. Mas só que isso não entristece a gente. Por exemplo, o que o Bruno falou, hoje, 15 anos se passaram de movimento hip-hop, tem algumas pessoas que conhecem o Preto Michel, conhecem o Bruno, conhecem o Ed, e muita gente não. Só que a nossa missão, o bagulho é o seguinte: hoje, quando eu cheguei na FUNCAP, eu trabalho na mesma unidade que o Bruno, Cian, que é uma unidade que todo mundo fala que é um monstro, velho. Eu vi um moleque lá, Udi, de 12 anos, velho. O moleque tá lá cumprindo medida socioeducativa há 12 anos. E o moleque tava jogando bola. Jogando bola com os outros moleques lá, estão medindo medida socioeducativa. Parece que ele tá no mundo ali, pra ele que é bom, saca? E ele vai voltar porque, sei lá, parece que também é bom, porque ele já tá falando na malandragem, já tá com os moleques que já estão lá com 5-7, latrocínio. E ele tem 12 anos, ele vai crescer naquele bagulho. Aí que cresceu a nossa missão. Que aquela missão diz assim mesmo: pô, velho, a gente fica revoltado mesmo quando o Rap Wood vem em Belém e eu aqui... A Secult coloca a gente de fora, velho. Porque se não fosse eu chamar um cara aqui pra mim entrar ali, eu não ia entrar. Saca? Eu já tenho 15 anos aqui, 10 anos aqui. Se a gente não fizesse onda lá dentro, falando mal do governo, como o Lamartine falou, os caras jogam, velho. Tá ligado? E assim, ele não reúne com a gente. Porque se a própria governadora vir reunir com o movimento hip-hop mesmo de vez, a gente não vai estar batendo na costinha dela, não, velho. Porque foi 4 anos que não foi feito nada mesmo. E aí, o que a gente tem um respeito por ti e por outros artistas que vêm de fora, veio o Dudu Borragudo lá do Rio, passou uma semana aqui com a gente, velho, tratamos bem. Como a Gil vem lá, tratamos bem. Quem vem aqui, a gente trata bem, porque é respeito. Porque a gente sabe que a mesma correria que tu começou, velho, nós começamos. A gente nunca compara. Vou dar outro exemplo. Quando o Brau veio aqui, o Racionais veio aqui, a última vez feito pelo movimento, eu levei ele numa quebrada muito louco. O cara passou, foi a tarde toda andando comigo lá na Guanabara, velho. O cara ficou aí em São Brás, comendo assim chocolate, trocando gosta. Ideia com os caras. Quando foi assim o último show agora, gosta. Velho, que o Racionais veio com o Super Pop, nem chamaram a gente, não trocaram ideia com a gente, colocaram 1000 segurança pra falar com os caras, rolou muita onda, rolou tiro, saca? Quando os caras foram embora, quem foi que ficou culpado? Hip Hop, velho. O Hip Hop. E aí, e o bagulho é louco, mas mesmo assim, a gente não tá aqui, porque a gente passou 15 anos, vamos passar mais 30, como tu falou, 50, e eu vou ser o mesmo Preto Michel, Bruno B.O., a mesma correria, velho. Eu só tô te falando isso pra te agradecer mesmo. A hora que você quiser vir aqui, sem governo, sem nada, velho, liga a nós, que nós vamos te levar nas quebradas, vamos te levar no reggae, vamos te levar no samba, vamos te levar no terreiro, em qualquer canto, tu vai andar pra, com quem é de quebrada, velho, periferia. E aí tu vai dizer assim: pô, velho, eu conheci Belém. Porque daqui, meu irmão, você vai, não vai é conhecer a quebrada. É não isso aí, Udi. Não vai dar tempo, né? Hoje eu vim mais pra feira, mas eu, o que eu tenho a dizer, já completando a sua fala, é que é o seguinte, mano, nossa vida, a gente fez, são escolhas, a vida é feita de escolhas. E nós escolhemos o hip hop. A gente não veio de berço de ouro e a gente escolheu contestar, bater de frente. E a nossa cota, mano, é continuar batendo de frente tremendamente, mano. Nós não podemos parar. Enquanto tiver assim, tá bom. Enquanto nós tiver com essa sintonia, nós estamos aqui juntos, tem essa parceria, tá bom. A hora que isso acabar, complicou. É assim, vou falar de novo a frase. Exercício da cidadania. Irmão, primeiro a gente pede. Ah, não deixaram entrar. Depois a gente bate na porta. Ah, não deixaram entrar. Aí a gente esmurra a porta. Não deixaram entrar. A gente derruba a porta, mano. Isso tem que ser o hip hop. Enquanto a gente estiver assim, a gente vai ser firme. E é assim que vem nossas conquistas. Tem gente que é mais fácil para alguns ter um povo burro que não pensa e não contesta. Só que nós não estamos afim de ser vaquinha de presépio. Então nós vamos continuar contestando e eu espero que o hip hop daqui continue firme assim. Contestando, vamos nós. A luta continua, como diria o barbudo Lula. Então, nós estamos aqui na Rádio Tucupi, uma ação da Rede Mocambos, verdadeiramente do técnico ao entrevistado, todo mundo preto, tá ligado? Rádio nossa, com a nossa ao cara livre, em preto. Tá ligado? A TV Tucupi também. E o seguinte, aqui dá para perceber que tem África na Rádio Tucupi, porque a África verdadeiramente é aqui. Rádio Tucupi, muito obrigado, Repenhude. Muito obrigado a todos os entrevistados, a rapaziada do Hip Hop. Eu botei uma foto para encerrar. Queria agradecer a vida. E vamos terminar aqui com... Aos políticos do Brasil, eu mando essa. Levanta da cadeira porque o povo tá com pressa. A conversa é urgente, o assunto é quente. É com você, senador, deputado, presidente. Não seja demente de nos trair. Vou te cobrar se eu votar em ti, vereador. Faça-me um favor. Melhorias pra quebrada em nome do Senhor. Não diga que o governador não assinou. Eu sei que o seu salário o prefeito aumentou. Instauraram a CPI, mas um jeton eu quero garantir. Ninguém está limpo nessa história. Só quem é povão, Deus nos dê glória. Horário político na TV, desliguei, eu não quero nem ver. Prometeu, não cumpriu, enganou o povão. Olé aí, oh, olé aí, oh. Envolvi, tem escândalo, corrupção. Olé aí, oh, olé aí, oh. Diz que fez caixa 2 pra bancar eleição. Olé aí, oh, olé aí, oh. Enquanto sem terra, outros mensalão. Olé aí, oh, olé aí, oh. Prometeu, não cumpriu, enganou o povão. Olé aí, oh, olé aí, oh. Envolvi, tem escândalo, corrupção. Uhum. Olé aí, oh, olé aí, oh. Diz que fez caixa 2 pra bancar eleição. Olé aí, oh, olé aí, oh. Enquanto sem terra, outros mensalão. Olé aí, oh, olé aí, oh. Diz que na cadeia fundaram um partido, mas todo partido pra mim é de bandido. A manchete de jornal eu vejo quase todo dia. De terno e gravata saltam na periferia. Que é maioria, que já tá cansada. Noite após noite assistindo a palhaçada. E não pega nada, em pizza acaba. Essa dança aqui em Brasília é a última moda. Isso me incomoda, pô, sou brasileiro. Batalho pro sustento da família, sou guerreiro. Pago meus impostos, pago minhas contas. Eu não sou santo nem aquele que apronta. Divido com os parceiros o que veio na fita. Puro hip hop, informação trafica. Do compromisso, nunca se esquece. Pois vem do lugar onde o respeito prevalece. Prometeu, não cumpriu, enganou o povão. Olé aí, oh, olé aí, oh. Envolvi, tem escândalo, corrupção. Olé aí, oh, olé aí, oh. Diz que fez caixa 2 pra bancar eleição. Olé aí, oh, olé aí, oh. Enquanto sem terra, outros mensalão. Olé aí, oh, olé aí, oh. Prometeu, não cumpriu, enganou o povão. Olé aí, oh, olé aí, oh. Envolvi, tem escândalo, corrupção. Uhum. Olé aí, oh, olé aí, oh. Diz que fez caixa 2 pra bancar eleição. Olé aí, oh, olé aí, oh. Enquanto sem terra, outros mensalão.